O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, te traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, te traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, te traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, te traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí. O rap é isso aí, que traz informação. Depois do baque tem a sequela. Bagulho doido me deixa alerta. Injetado na veia já era. RAP que vem da favela. Falando tela, trancada na cela. Grávida espera de um filho com futuro de miséria. O rap revela o sofrimento da menina espancada pelo pai. Não consegue mais viver a vida. O rap se identifica com a história de várias mulheres na periferia, fazendo denúncia letana, todos dando alternativas. Pensa com o coração, acende a chama da verdade. Traz conscientização e a mente em liberdade. Então pare, repare, compare a realidade. Guerreira Lilia, voz feminina no limite da humildade. Sinceridade na rima, no discurso, no verso, na prosa. Alquimia da rimologia, ideologia mais nervosa, e reforça a luta do militante ativista. Realista, contundente, não sensacionalista. Retrata a favela do jeito que é. Prossegue avante sempre na fé. Fala do homem, também da mulher. Do bandido, também do campé. Responsabilidade e compromisso com a verdade é a chave da corrente que acorrenta a sociedade. Auto fecundado nas entranhas da periferia. Foge as regras doutrinárias impostas pela burguesia. Pare, repare, compare a realidade. Afrodinâmica rima fazendo do rap de verdade. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, que traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, que traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, que traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, que traz informação, te traz informação. Peraí, querendo você me dar razão, mano, escuta isso aqui. Conexão com o mundo. Somos locutores da periferia, fazendo intercâmbio de ideias numa escala de rima. Ativista, estrategista, sagaz como cronista. Talvez um pouco idealista, mas sempre realista. Extremista, como o Zapata, que não aceitava metade da liberdade. Chico Mendes, na Amazônia, letava o mundo sobre um desastre. Contra a face da verdade da sociedade. Quem sofre sabe da maldade com requinte grave. A consciência é o alarme, o microfone vai ao ataque. Com sagacidade, sem medo da luta, com fé e cor. Trago a mensagem, denúncia no rap, não é em vão. Pois o intuito do rap é trazer informação. A verdade é uma só, eu falo sem ter dó. Vamos aí, diz, pode crer, diz, tenho muito diz. A dizer. Na contramão do estilo banal, afrodinamicamente guerrilha. Repertório versátil na onda do rádio, transmito minha rima. No clima, periferia pra cima, com autoestima. Sem o estigma, sonoridade maligna. O rap educa e ensina, firma. Se acredita, você faz revolução. Basta fazer de coração, conscientizar mais um irmão. Na função de repórter dos pretos do gueto, na goi em ação. W rap em ação, Scott batidas e rimas fazendo a junção, né não? Movimento rebelde de resistência causando polêmica. Musicalidade autêntica, atribuições acadêmicas. O rap informa e transforma sua vida com inteligência. Última linha de defesa pra quem sofre de demência. O rap é isso aí, o rap é isso aí. O rap é isso aí, que traz informação, te traz informação. O rap é isso aí. O rap é isso aí, o rap é isso aí, que traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, que traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, que traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, relata as vielas, as ruas de terra. O sonho do operário caveiro, preto vazio se desespera. O pobre imigrante que foge da seca, que castiga, que chega na cidade grande, felizmente sem esperança de vida. É desse jeito, loucão. O rap é isso aí, é essência da periferia, da vida sofrida dos mano enquadrado. Enfim, denuncia a revolta do povo da favela. Afrodinâmica rima, PRG ocorrência em cena. Rap é isso aí, eu já vi muito se entregar. E daí, pra quem não conhece, provi cultura. Inútil, não cola aqui, funk depravado, não faz a nossa cara. Não. Minha vida, consciência, combinado com minha roupa larga. Te traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, te traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, te traz informação, te traz informação. O rap é isso aí, o rap é isso aí, o rap é isso aí, que traz informação, te traz informação. O rap é isso aí,